Salvador. Bom dia, Azul 4457. Bom dia, São Luís Cop. Informação, ele está abaixo dos mínimos visuais. A copia aguarda melhores. Vou só confirmar as condições atuais e retorno. É, positivo, só porque a gente tem um espectro aqui das 6h30 e ele já estaria aberto. Ok, então, Ilhéus, nível 1.60, decola a pista no zero, curva direita, será da Eulê de Ilhéus, controle 120, décima 8, aciona 5001. Tá correto, é passo pronto, push 4447. Salvador, o voo 1622. 28 pra ser. Foi 18 só. É, somente para confirmação, nós estamos solicitando a Polícia Federal a bordo da aeronave, ok? Os passageiros resolveram uma revelia, tentar invadir a aeronave, isso aí já não tem mais condições agora. E como não está havendo um certo entendimento com o diálogo, então solicita a Polícia Federal imediatamente a bordo, por favor. Eu já estou contactando, senhor. Ok, muito obrigado. Salvador, voo no 628. No 628, prossiga. No 628, na escuta. Ok, Salvador, por favor, se houver a possibilidade de interceder mais uma vez junto à Polícia Federal, nós estamos com uma passageira bastante alterada aqui a bordo da aeronave. E já foi solicitado via companhia, eles falaram que a Polícia Federal já estava a caminho, mas não apareceu ninguém até agora. Afirmativo, estou entrando em contato com a EFRAG. Ok, muito obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, o TAM 3601, no 09380 para Congonhas. Me chamando Sol. É o TAM 3601, bom dia, no 09380 para Congonhas. Afirmativo, 3601 no Congonhas, tenho 36 já pré-aprovado, só cito 38? Pode ser o 36. Autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, e após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador em 1-2-0, décima 8, aciona 5-0-2-3, TAM 3601. Autorizado 360 para Congonhas, Up Zulu 1-0 Bridge, Up Zulu 1-6 Belo Horizonte, direto Trive. Perfil da subida da El, transição Leda após voa Bridge com primeira curva direita. 1208 é o controle e 5023 o transponder. Então 3601. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto para o tibete sonamento. Então 3601. Chama lá, 3601. Muito bom dia, é o voo 9240, autorização Belo Horizonte. Confins. Afirmativo, Confins, o 400 já pré-aprovado, aguardando cópia, o voo 9240, só um minuto. Pode ir na cópia, 9240. Salvador, Papa Romeu, Alfa Vitor Oscar. Confirmando, o Papa Romeu, Alfa Vitor Oscar. Afirmativo, está na ponte 11, solicita autorização para acionamento na posição para verificação do motor. Ciente, o Alfa Vitor Oscar, torre da ciente do acionamento na posição, reporta no corte. Obrigado. Alfa-Romeo já tem a cópia do 9247? Um minuto, 9240.